our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait. Hello? Hello? Anybody home? Fascinating. I am your father. Please come! Live long and prosper. Drops para Nerd. Estamos ao vivo! Oi! Ma oi! Agora cadê o corno do Chico? Olha, não tem nada pior do que dizer que o Chico tá atrasado. Porra! É, complicado. É, né? Mas não é, né? Mas não é? Que é? É, né? Ainda bem que isso não faz parte mais do meu mundo. Também né? Informação demais. Não, mas é algo já presumido. Continua dizendo, mas né? Mas não é? É. Continua sendo. Ah, e a égua. Nessas horas, é a única menina do grupo. Não tem como fazer a única menina do grupo. Tem Dona Serafina também, tá? Sim, que a Dona Serafina tá que nem a outra Serafina, né? Presa no céu, dentro de uma bolha, não deixa ninguém entrar, não deixa ninguém sair, nem o bonde dela tá. Ana, você é maldosa, ela participou dos dois últimos para Nerds. Pô, pois é, pode escrever. Verdade, estou sendo injusta. Maldade da sua parte. Ela faltou mais do que veio? Faltou mais do que veio, mas ela participou dos dois últimos, pô. Tá certo. Me retrato. Apresento uma retratação aqui. Sara, todo mundo te ama. Aí sobe trilha, desce trilha. Jubacum, por favor, a tradição. Vá merda, editor. É, não, mas pode falar o nome do editor, que sou eu mesmo. Vá merda, Nerd Master, então. Muito obrigado! Cara, tudo bem. Tudux, né? Muito bem. Essa parte vai pros erros. Sua opinião, pensador. Pensador? Pensador está no momento desligadinho. Alguém deve ter chamado ele lá do ladinho das orelhas dele. Ah, ele mandou um já volta, então ele foi passear. Foi passear no bosque. Então tá bom, deixa pra lá. Seguindo. A gente pode fazer uma pausa pra aguinha enquanto ele não volta. É, faz uma pausa pra aguinha. Tudo bem, vai lá. Não, já li esse já. Vocês estavam fora, eu já li. O higiênico que sobe é o braço mecânico. Ele. Ele voltou, faz a, né, bebê? Ele faz o rotorrooter ali no furico, tá, e faz muito bem. Seu pensador foi fazer uma pausa pro pipi, e a gente aproveitou e fez uma pausa com todo mundo também. Hora do remédio, cara, com um bom velho que eu sou. É. É assim que chama agora ter ido no banheiro mijar? Não, cara, eu mijo sentado aqui mesmo, fralda geriátrica, eu já tenho idade. Ah, tá, é muito útil. Tá melhorando, antes era balde. Primeira vez com Paranédia tem intermission. Tem mais comentários para além do Jota pra gente. Bota nada, só tá o Jota assistindo. Então só tem ele comentando. Bota. Eu não vou botar mais nada do Jota aqui. Então eu vou fazer um chamamento pra você que tá vendo a gente no YouTube e não aproveitou essa oportunidade que você teve de ter o seu comentário ao vivo. Olha, eternizado. Você deu mole. Podia estar assistindo aqui ao vivo no domingo e dando seu pitaco, falando, interagindo com a gente, tendo seu nome eternizado nos comentários do Paranerdia, que, aliás, está chegando em breve aos 1.000 inscritos. Você que não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever neste que é um dos melhores podcasts do mundo. Pilares do podcast no Brasil. Pilares você... da segunda geração da podosfera nacional, quiçá internacional. Mais do que isso. Aí você vê quando é que o estagiário tá afim de ser promovido, né? Quando você se inscreve no canal... E sem ter que dar uma mamada. Você faz parte daquele grupo seleto de pessoas que, contrariando toda a lógica mundial, se dizem amigos do Nerdmaster. Mas... Ok, vai tomar no cu. Como assim? Era isso que queria ouvir, né? Não, tecnicamente a gente é conhecido, né? Porque a gente nunca passou Natal um na casa do outro. Então, o meu crivo... Quem disse? Eu já visitei Pensador, já. Já dormi na casa do Pensador, já, tá? Sei, cara, eu tô falando a minha relação minha com vida. Você. A gente se conhece há muito tempo, mas, por exemplo, a gente não tem laços de amizade intrincados, entendeu? A gente só se conhece, conhecido internet. Eu já dei um abraço bem apertado no Juba, tá? Sim. É, você me carregou. E um aperto de mão. Um abraço de urso no Juba. Ele tá com as costas doendo até hoje.